andrecivismoral.com.br. Essa é nossa, chama na pressão, meu menino. Essa é novo, é música nova. Vai, Jefinho, vai, Wesley, cê dormiço. E vem com nós, é que nós bota é pra gerar. O desmantelo tá feito, putaria vai rolar. Tu mexeu comigo, eu vou te desafiar. É porque nós só cria peixe e também louco-guará. Dinheiro foi feito pra passar, troca e gastar. E nossa festa aqui começa e não tem hora pra acabar. Dinheiro foi feito pra passar, troca e gastar. E nossa festa aqui começa e não tem hora pra acabar. Ah, faz a menina, aqui eu aguento. Mas é acostumada a rasgar nota de 200. Faz as meninas, aqui eu aguento. Mas é acostumada a rasgar nota de 200. Faz as meninas, aqui eu aguento. Mas é acostumada a rasgar nota de 200. Faz as meninas, e aqui eu aguento. Mas é acostumada a rasgar nota. Aí, Marcontes, aí, meu parceiro Fabiano e banda, chega pra cá fazer essa comigo, meu menino. Estourou. Deixa comigo, galerinha da pisada de moleque. Cê Fabiano e banda. Ô, parceria que deu certo. Alô, Lênio, alô, Marcontes. Alô, Derival. Ô, oh, vem com nós, que aqui nós bota é pra gerar. O desmantelo tá feito, a putaria vai rolar. Ô, tu mexeu comigo, eu vou te desafiar. Aqui nós só cria peixe e também lobo-guará. O dinheiro foi feito pra passar, troca e gastar. Nossa festa aqui começa, não tem hora pra acabar. O dinheiro foi feito pra passar, troca e gastar. Nossa festa aqui começa e não tem hora pra acabar. Traz as meninas, que eu aguento. Nós é acostumada a rasgar nota de 200. Traz as meninas, que eu aguento. Nós é acostumada a rasgar nota de 200. Traz as meninas, que eu aguento. Nós é acostumada a rasgar nota de 200. Traz as meninas, que eu aguento. Nós é acostumada a rasgar nota de 200. Isso é sucesso de pisada de moleque. E Fabiano e banda, eu digo assim: é música nova, é música nova. CD novo. Segura nós que eu quero um rei. Fabiano e banda. Valeu, galerinha da pisada de moleque. Tamo junto.